O Conde e a Condessa de Morcerf. O general Fernand Mondego, conde de Morcerf, um homem aparentando 40 e poucos anos, recebeu o visitante no grande salão do palácio. Ao seu lado, Albert sorria alegremente. Tenho grande prazer em conhecer o salvador de meu filho, disse enquanto se aproximava e apertava calorosamente a mão do conde de Monte Cristo. Sem a sua oportuna intervenção, seria o fim da linhagem dos Morcerf. Seria muito triste que um nome como o de Morcerf, tão antigo quanto a França, desaparecesse. Um nome que o senhor soube defender em todas as guerras, nobre general. Monte Cristo pronunciou essas palavras gravemente, encarando seu interlocutor. Morcerf corou levemente. Mas, pelo seu nome, o senhor também deve pertencer a uma antiga família, afirmou. Não, Monte Cristo é uma pequena ilha que comprei na costa mediterrânea. Sou conde quase por acaso. Albert, que a tudo ouvia encantado, virou-se, olhou para a porta da sala e anunciou. Ah, minha mãe está chegando. A condessa andou com leveza em direção ao conde e estendeu-lhe a mão. Diante do visitante, levantou os olhos e estremeceu, oscilando como se fosse cair. Mãe, o que a senhora tem? Albert amparou a mãe, conduzindo-a até uma poltrona e ajudou-a a sentar-se. Nada, meu filho. Só estou muito feliz por conhecer o homem que salvou sua vida. Traga-me um copo com água e logo estarei bem. Enquanto o filho corria para atender o pedido da mãe, um silêncio um tanto incômodo pairou na sala. Logo o general, recuperando-se, disse: Preciso ir até a assembleia. O senhor conde não quer acompanhar-me? É interessante para um estrangeiro saber como funcionam as leis na França. Em outra ocasião, meu general, devo partir imediatamente. Quando alguém chega de viagem, sempre tem milhares de coisas para arrumar. E virando-se para a condessa, falou com voz branda. Meus respeitos, senhora. Permita-me desejar-lhe um pronto restabelecimento de seu mal-estar. Quando o visitante se foi, a condessa deixou-se cair sobre uma almofada e disse ao filho a meia voz. Esse homem me assusta. É o homem mais gentil do mundo, mamãe, respondeu Albert rindo. Na primeira vez que o vi, no entanto, tive a sensação de que vinha do mundo dos mortos. Isso mesmo, meu filho. Ele parece ter vindo do mundo dos mortos.